começando mais um daquele, que é o programa de jogabilidade, que fala sobre tudo que não são videogames. Sim, esse é mais um episódio do Fora da Caixa. É mais um Fora da Caixa, que a gente vai falar sobre algo que é de videogames, na verdade, mas tudo bem. Eu não vou falar de videogame. Eu nem sei o que é videogame. Quem também não sabe o que é videogame são as pessoas que estão aqui comigo. Dato G. Eu não sei o que é videogame. Rafael Kina. Eu não sei... Fernando Tengu. E André Campos sou eu, né? Acho que eu seria bom falar por acaso também. Mas assim, se você está ouvindo esse programa, talvez você já saiba disso. Afinal de contas, você contribui com jogabilidade na Aurelo ou com o seu sub a partir de Tier 2 aí na Twitch. Então, nosso muito obrigado antes de mais nada, porque esse aqui é parte da nossa série de podcasts bônus, né? Toda semana um podcastzinho bônus novo aí pra você escutar. É o nosso pacotão, né? Eu diria assim. Se você quer ter o pacotão de jogabilidade na sua orelha todas as semanas, você pode, né, continuar nos assinando aí e a gente garante continuar existindo. É quando você vai no cabeleireiro e ele fica encostando o pacotão na sua orelha, assim, como... Na orelha é difícil, né? Tem que ser um cabeleireiro muito alto. Caralho, né? Pois é. Mas no ombro. No cotovelo, no ombro encosta. Na nuca. É. Pior que encosta, pior que encosta mesmo. Melhor que encosta, na verdade. Eu fico ofendido se não encosta. Pô, o problema sou eu. Você termina de cortar, você não sabe quantos centímetros tem. É, não. É tipo quando o ônibus tá meio cheio e tem um, você tá sentado, tipo, do lado de um lugar vazio, aí a pessoa passa e, tipo, não senta do seu lado. Eu fico, caralho, filha da puta. É que tipo... Tô cagado por acaso, tô fedendo. Desgraçados. Se você é bom demais pra sentar do meu lado, então, desgraçado. Você é bom demais pra roçar a pink em mim? Peraí, filha da mãe. Vocês estavam falando de cabeleireiro, cortar cabelo, e a pessoa que tá ali cortando seu cabelo bate o pinto na sua nuca. Não na nuca. Não, mas no braço. Ah, tá. Porque por um segundo eu pensei, que altura vocês estão sentando? Vocês estão no chão? Pô, inclusive, a gente tava andando no shopping outro dia, e a gente passou na frente de um cabeleireiro de dentro do shopping. Gente, como é bom ser criança hoje em dia. Por quê? Sim, exceto pelo fato de que não vai mais ter futuro, todo mundo vai morrer. Ah, mas caramba, as crianças sentadas, jogando Minecraft, jogando videogame. Como é bom ser criança rica, né? É rica. Então, exatamente. Ela tem esse negócio. No caso. Mas quanto ser criança rica cabelo? Sempre foi bom. É verdade, essa, né? É verdade. É, bom. Já dizia o riquinho. Já dizia Kiko. Macaulay Culkin. Isso. The Kick. Pois é, esse podcast a gente promete não conter nenhuma dose de criança rica, mas sim daquilo que a gente quer compartilhar com vocês, do que a gente tem assistido, escutado, consumido, lido, sentido, cheirado e, por que não, até mesmo olhado. Utilizado os nossos sentidos no mundo de uma forma que não envolve videogames. Degustado. Não pode envolver videogames, tá bom? Não. Só um pouco. Não, eu sou contra. Eu cometi de novo o crime da leitura. Que absurdo. E assim, eu precisava muito, mas muito mesmo, de um detox. Porque eu tava só lendo um livro muito cabeçudo, assim. Sei. Eu li um livro sobre, coletânea das cartas do Lenin sobre não sei o quê. Não, tá ligado? Não, porque a origem da propriedade privada, não sei o quê. Não. O livro sobre o bagulho que eu falei da outra vez lá do livro que eu tava lendo. Eu preciso muito de uma coisa pra deixar meu cérebro, assim, tal qual um peito de frango, assim. Aí você lê o... Código da Vinci. Não. Pior que eu li o Código da Vinci. Não, o livro do idiota lá que morreu. O livro que é alguma coisa do idiota. Ah, é, tudo que você precisa saber pra não ser um idiota. Exato, aí você leu o Olavo de Carvalho, que você ficou igual um peito de frango, assim. É, não, mas tadinha, né, é sacanagem eu falar isso. Mas assim, eu precisava de um livro que não fosse cabeçudo, pra variar um pouco. Pra ser uma leitura mais leve. Um livro de entretenimento. Isso. E aí, eu peguei um livro, decidi pegar um livro que eu tava mirando nele faz tempo já. Porque ele é de uma autora que é muito ativa em redes sociais. J.K. Rowling. Caralho, né, imagina. Socorro. Descobri aqui Harry Potter. Não, é uma autora que é muito, muito ativa nas redes sociais, ainda mais agora, que tá rolando o lance de Gaza, né, a guerra de Israel e tal. E desculpa, eu falei que ia ser uma leitura leve, né? Mas ela ficou muito famosa por fazer uma análise cultural de Mulan no canal do YouTube dela. Conheço, já vi essa análise, inclusive. Né? Do desenho ou do live action? Do live action. Eu acho que eu já vi essa análise também. É, que é essa autora, que é chinesa, que é a Shiran J. Zhao, que ela acho que mora no Canadá hoje em dia, e ela lançou um livro, que é muito curiosa a história desse livro, que a história é o seguinte: ela assistiu Darling in the Franxx, ficou muito puta, resolveu escrever um livro. Show. Assim, é a única coisa boa que saiu de Darling in the Franxx, que então. É Viúva de Ferro. Viúva de Ferro? É, até achei que você tivesse já ouvido falar, Rafa. Não. Porque é um livro de fantasia young adult famosinho até. Ai, que legal. Eu ouvi falar esse nome já, não sei se foi você falando ou alguém nas redes, assim, mas eu já vi um livro com esse nome, no caso. É. que é muito curioso, porque, aliás, ela é uma pessoa que, assim, ela é super ativista e tal, ela é uma pessoa muito engraçada. A foto dela, que tá na orelha do livro, que tem meio que a bio do autor, um texto de perfil, tá ela de cosplay de Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh, assim. Uau. Porra! Incrível. Né? Perfeito. E com o dinheiro do livro, ela comprou um tapete gigante do dragão branco de olhos azuis pra botar na casa dela. Não. Ela é uma pessoa muito divertida e muito engajada com essas causas sociais e engajada com o cenário de escrita fantástica feito por mulheres, por pessoas racializadas, marginalizadas. Ela é ativa nesse setor, o que é uma coisa muito interessante. Eu não tinha lido um livro desse tipo escrito por mulher, mesmo porque eu não li Harry Potter. Você leu o Jogos Vorazes? Não, não li. Ninguém leu Jogos Vorazes, Rafa. Eu li Jogos não, Vorazes. Eu não li. Mas é que Jogos Vorazes é por uma autora. Sim. E é sobre uma revolução. Sim, sim. E o Viúva de Ferro, acabei de ver, vai ganhar uma adaptação cinematográfica feita pelo mesmo pessoal que fez Jogos Vorazes. Ah, jura? É. Uau. Uhum. Faz sentido. Eu quero muito ver, porque, enfim, qual é que é o lance, então, desse livro, né, do Viúva de Ferro? Vai ser parte de uma trilogia, eu acho. Uhum. O próximo livro, inclusive, ela ser ativista pró-Palestina fez com que ela arrumasse problema com o Hugo Awards, sabe? O Hugo Awards, aquele premiação de ficção. Uhum. Enfim, ela se meteu nos coisas aí, né? Mas, enfim, ele se passa num mundo futurista fantástico, em que o mundo vem sendo invadido por criaturas metálicas, tipo uns alienígenas metálicos, assim. E é o nosso criaturas. Mundo. É o nosso mundo, uma versão fantástica do nosso mundo. Na verdade, ela faz uma ficção sinocêntrica, né? Uhum, tudo legal. Focado na China, né? Porque, afinal de contas, ela é uma autora chinesa. Pegando elementos de várias épocas, vários lados tanto da história quanto da mitologia chinesa, né? Então, tem esse mundo que tem essas invasões, essas criaturas que vêm, sei lá de onde, que são criaturas metálicas, e aí a humanidade cria todo um lance de robôs gigantes pra combater essas criaturas. Essas criaturas são gigantes também? Eles podem ser. Ok. Elas existem em várias categorias de criatura. E aí o lance do robô gigante é, primeiro que os robôs têm um design muito legal, tem imagens e diagramas de transformação dos robôs nos livros e tal. Ah, pô, que legal! Que é bem maneiro. E o lance do robô, que aí entra a parte dela ser puta com Darling in the Franxx. Darling in the Franxx, pra refrescar sua memória, é aquele anime péssimo de tudo. Da Trigger, em que os pilotos são um menino e uma menina, e a menina fica de quatro na frente e o menino fica atrás, de pé, segurando o guidãozinho que sai da bunda dela. Não assistam esse anime. Nem se ele fosse bom, até dava pra passar um pano, assim, talvez. Mas não, ele não vale a pena passar de pano. Além de tudo, ele é ruim. Além de tudo, ele é ruim. Ele não é, tipo, feito pra incentivar... A galera a transar. Então, exato, né? A casar e transar. Ele tem um incentivo do governo japonês pra incentivar a galera a transar e ter filho, pelo amor de Deus. Basicamente é isso. Que é tipo, nossa, esse anime é tão ruim, vamos desligar a TV e transar. Meio que isso. E aí, no meio dessa coisa aí, né, a humanidade criou esses robôs gigantes. E o lance dos robôs gigantes é que ele é pilotado por um homem e uma mulher, que representa a energia yin e energia yang. Então eles se complementam. Essa complementação faz com que os dois juntos consigam controlar o robô, meio que... Não é como se eles tivessem um manchezinho, mas é mais um lance... Eles se transformam no... A consciência deles habita o robô e eles controlam como se estivesse controlando o próprio corpo. Então uma é algo assim. É um robô místico, assim. Meio que um robô místico. Guerreiras mágicas de raia. Isso, tem todo o lance de, tipo, cada pessoa tem o seu ki, e os kis têm os elementos têm forças e fraquezas de compatibilidade com cada robô e tal. Tem todo um lance de sistema de energia, de magia, que é divertido, coisa de mangá shonen, assim. E aí, a protagonista é essa menina, que a irmã dela foi rifada pra ser copilota de um cara muito foda. Que, o que acontece? Os caras muito fodas, como essa história se passa em uma sociedade inspirada no mundo real, extremamente machista, né? Misógina, essa coisa toda. Imagina, né? Quem diria? É muito comum os pilotos muito fodas, alguns deles pelo menos, a parceira dele morrer. Não aguentar o processo de pilotar o robô. Porque, tipo, o cara meio que toma a consciência dela e a mina morre, né? Então tem todo um lance de, tipo, a família é compensada quando isso acontece, como se fosse um acidente de trabalho, não sei o que e tal. Mas tem todo um lance de, tipo, a vida das pilotas é muito descartável nesse contexto. A protagonista, a irmã dela, ela é mandada pra ser copilota de um desses caras e ela morre. Isso gera uma revolta nela muito, muito absurda. Então, o plano dela passa a ser, ok, eu vou fazer tudo o que for possível pra me candidatar a ser copilota, pra ser muito foda, chegar nesse cara e matar o cara. Foda. Uma história de vingança? Perfeito. É. Né? E é muito interessante que eu tava falando, eu nunca vi, talvez até tenha já lido desse tipo de ficção escrita por mulher, mas eu acho que essa é muito interessante pra mim. Ela é bem na cara com as questões de questionar dogmas machistas da sociedade. Ela questiona o tempo todo o fato dela ter sido, tipo, as mulheres reproduzirem comportamentos machistas na sociedade, né? Porque tem todo um lance de que, quando ela era pequena, pra ela ser uma concubina, donzela perfeita, a avó dela fez o bagulho de quebrar os pés dela. Tem todo um lance de pé de lótus. Nossa senhora. Sim, é aquela prática que existe de verdade. Existe, que existe, né? De verdade. Eu imagino, né? Que seria baseado então, numa coisa real. Ela não consegue andar sem bengala, né? Ela, caramba! Ela é toda fudida. E, tipo, tem um lance que, tipo, quando ela tá no robô, começou a consciência dela, ela tá meio que livre do corpo. Então ela pode agir como ela bem entender, e ela fala isso. Ela fala dessa liberdade de estar livre do corpo pra poder se expressar como ela quiser e tudo mais, né? Então, ela é muito na cara com essas críticas que tem horas que a gente fala, porra, mas será que podia ser mais sutil, talvez? Mas não. Tem coisas que a gente regrediu tanto como sociedade que a gente tem que falar na cara algumas coisas. Porque, né? Mesmo falando na cara, as pessoas não pegam. É, não dá pra você fazer sátira hoje em dia. Pra... É, não dá. E as pessoas, ah, porra, o Homelander, foda. Né? Homelander, fazer uma tatuagem dele. Enfim, então, é muito pra mim, pelo menos, que vejo, entre aspas, de fora, né? Que tô acostumado a ler ficção escrita por homens, é muito interessante ver por esse lado, ver todas as críticas que ela faz. Inclusive, a protagonista, Zhe Qian, não sei se tô pronunciando certo, peço desculpas, ela é uma protagonista muito raivosa, que eu acho que, como homem lendo a obra, é muito fácil você sentir um ranço dela. Ela é muito anti-homem, mas com motivo. Sim. Né? Eu tô 100% com motivo. E ela é uma personagem que também não me parece só ser anti-homem por ser anti-homem. O desenvolvimento dela durante a história traz contrapontos interessantes e desenvolvimentos interessantes de personagem dela, que ela vai crescendo dentro dessa crença da revolta contra os homens, sociedade machista, patriarcal. Tengu, isso vai virar um filme, certo? Eles vão mudar tudo. Eles vão mudar tudo. Então, não, será? Eu acho que não. Acho que é o que eu tava pensando, né? Nossa, mas o que vai ter de choro na internet? Eu acho que quando esse filme for sair. É bem capaz. E vão mandar boicotar. E não sei lá o quê. Go broke, sei lá. Não, esse livro é woke pra caralho, assim. Mas... pra caralho. Glória a Deus. É. Na história, eles abordam. Imagino que seja, talvez. Imagino, né? Uhum. Chutando. O que aconteceria se fossem duas mulheres ou dois caras? Por enquanto, não. Sei, você não terminou. Segundo o Kindle, eu tô em 60% do livro. Sei. Por aí. Aliás, é uma leitura super rápida. É, eu ia perguntar como que ela escreve. Voa. Tipo, eu tô lendo em inglês, mas tem em português. Ah, legal. Uhum. Cara, é uma leitura muito rápida que, cara, que vai. Sim. Vai. Que gostoso. Ela escreve muito gostoso de ler. E é como se você estivesse lendo um mangá de porrada, de robô gigante. Que legal. É muito legal. Muito legal mesmo. Fiquei muito surpreso positivamente com esse livro. A premissa é muito boa mesmo. Tipo, essa parada da vingança, né? Pega muito, assim. É. Como é que... O nome é... A Viúva de Ferro. Mas em... The Iron Widow. Mas eu vou botar a Viúva de Ferro, eu quero ler em português. É, não. Ah, você tem, né? Inclusive, a Shiran Jaijal, ela veio pro Brasil numa Bienal uns anos atrás. Ah, que legal. Ela tava aqui, fez autógrafo, não sei o que e tal. Então ela já era escritora, né? Já. Entendi. Já. Ela tava preparando o segundo livro pra esse ano, mas não sei se vai sair ainda. Ela tem uma outra série, que é o Zachary Yang and the Dragon, sei lá o que. É o, entre aspas, o Harry Potter chinês dela. Entendi. Que ela mesmo fala, tipo, ela escreveu entre um livro e outro do Iron Widow pra poder pagar as contas, basicamente. Entendi. Amigo, mas se for um Harry Potter de uma pessoa com consciência... É. Nossa, eu quero muito. Ser legal. Tem tudo pra ser legal. É aquela coisa, tipo, porra, a história, a mitologia, a civilização da China, tá aí, porra, desde os tempos mais primórdios, né? Como diria o Samba Enredo. Opa, o clássico. E a gente não recebe quase nada, né? No ocidente, pra cá, disso aí. É o que eu falei, que eu sempre falo com você. Como que a gente não tem o Romance dos Três Reinos traduzido pra português? Não tem, não existe. Não existe. É um absurdo. Não existe. É uma das, sei lá, obras mais importantes da literatura mundial. E a gente não tem em português. Sim, é um absurdo. Só bem recentemente que a gente começou a ter filmes, assim, né? Feitos por pessoas ou chinesas ou descendentes de famílias chinesas, sobre essas experiências, né? Compartilhadas, experiências de vida, experiências que, por exemplo, o Tudo em Todo Lugar, teve aquele Crazy Rich Asians antes disso. Sim. Mas coisas mais de literatura clássica ou coisas mais antigas, né? A gente realmente não... Não recebe nada, né? E aí a gente, de novo, sem querer trazer jogo pra cá, né? Mas tudo que a gente perde, né? Da produção de jogos lá. Sim, claro. É algo muito triste, assim. Eu fico muito triste quando eu vejo a quantidade de coisa interessante. Não, mas é muito, muito louco tudo que a gente perde de referência básica. A gente não tem várias obras que a gente consome aqui, que tem 1 milhão de referências no Romance dos Três Reinos. A gente não sabe muito das coisas, sabe? Sim. Que a gente não tem acesso a essa obra. Sim. É muito maluco. É engraçado porque esse livro, né? No caso, o Viva de Ferro, ele tem algumas partes que são meio cringe, do tipo, parece que é um adolescente escrevendo umas frases prontas pra parecer edgy e legal. Mas, cara, tudo bem, sabe? O resto encaixa bem, o resto é mó legal, o livro tá fluindo. Então, meu, passa, pode passar. Pode ser cringe, às vezes. É. E se o público-alvo é jovens adultos, Acho que precisa, às vezes. Combina, até, eu acho que faz parte, sabe? Eu acho que é legal. Somos nós, jovens adultos, na verdade. É. De 35 anos. Adolescência tardia, que chama. Estamos nela. Então, assim, puta livro maneiro. Até queria que ele fosse mais longo, porque eu acho que a história tem muito pra dar ainda. Ah, vai ser uma trilogia, né? É Kindle, não tem página. Eu tô lendo no Kindle. Mas deve ser umas 300, eu acho. Sei lá, uma coisa assim. Mas é muito longo, né? Não é um livro longo, não. Também acho que pra esse público, esse tipo de demografia, não costuma ser livros longos na... Fala isso pra quem lê fanfic de 150 partes no AO3. Ah, não. Tem um negócio aqui, né? A maior obra de literatura em inglês do mundo é uma fanfic, né? Eu acho que é, tem esse papo, é uma, né, fanfic de Smash Bros, se não me engano. Nossa, de verdade. Isso, Smash Bros Brown. A maior de longa? Isso. Exato. De número de palavras, eu acho. Isso, é. Incrível, é. Parabéns. É. Muito tesão, né? Puta, demais. Quem é que transa nessa fanfic? Não digam. Não quero saber. Todos. Né, é que todo mundo está aqui, Tengu. Exato. É verdade. Mas aí fica a recomendação. Perfeito. Puta leitura maneira. Viúva de Fé. Bem, por falar em livro, Rafa. Olha aí, Tengu, eu também estou cometendo esse crime de ler, né? Vira e mexe. Eu caio no mundo da leitura. Eu tenho muito um ciclo de... Ai, chega de videogames por um tempo. Vamos ler. Aí eu leio. Ai, chega de ler. Vamos videogames. Aí eu... Videogame. Depois que eu terminei Dragon's Dogma 2, minha vida perdeu sentido. Eu não tinha mais o que fazer. E nada mais que eu jogava me preenchia da mesma maneira. Então eu fui ler alguma coisa. E fui ler justamente... A novelização de Dragon's Dogma 1. Exato. Adorei. Não, mas eu fui ler justamente... Primeiro eu comecei procurando uns animes, na verdade. Vi um anime todo na Netflix. My Isekai Life. Uau, puta que pariu. Se vierem, você não vai ver, né? Não, mas eu vi Dungeon Mesh, até o episódio que lançou. Justo. Muito, muito bom. Muito bom. Mas aí, eu pensei, pô, eu comprei um livro recente, comprei na pré-venda do livro, livro carérrimo, e eu não comecei a ler ele ainda. Vou começar a ler. Eu comprei o mesmo livro e não estou lendo. Então, e aí eu falei, pô, é porque assim, eu tava protelando pra ler ele. O livro, no caso, é Casa de Folhas, que é um livro que a gente já falou muito aqui no Jogabilidade, porque recentemente, eu diria até não tão recente. Ano passado, né? Não, mas recentemente ele tem se mostrado tão importante pra videogames, assim, a influência dele bateu tanto em videogames. Sim. Tipo, o Control pega a influência pra caralho dele, sim, né? A gente, o Alan Wake. O OCP, tudo lá, né? As coisas de... Backrooms. Liminal Spaces. É. Principalmente... O ano passado, MyHouse.wad, que pega muito influência. Esse livro a gente falou muito dele. Miraculosamente, ele lançou aqui no Brasil, pela Darkside. É, que é um livro que eu acho que ele não tinha em nenhum outro idioma até esse lançamento da Darkside. É a primeira localização dele. Eu tenho quase certeza que sim. Eu lembro de ter pesquisado sobre isso na época, porque eu fiquei sabendo do livro, eu quero muito ler esse livro, só que eu não quero comprar o livro, né, que tá meio caro e tal. Aí, será que não tem um PDF? Não tinha nem PDF do livro, assim. Que doido. Então, por quê? E porque foi um milagre essa adaptação. Ele é um livro que você tem que ler ele físico. É. Uhum. A experiência dele meio que exige, eu imagino que deve ser muito complicado você tentar ler esse livro em PDF, escaneado, sei lá. É, seria escaneado na moda caralho, porque se você for ler num Kindle, por exemplo, ele perde parte da experiência, porque ele usa o formato do livro, ele usa o formato das páginas, né? Exato. Não, e assim, você tá lendo uma hora aqui, ele picota o texto, assim, porque muita parte dele é como se ele fosse um artigo acadêmico. E aí, ele tem notas dos editores, assim, tipo, No rodapé. É aí que tá. Às vezes, esse rodapé é maior dura... do que o texto, né? Então, dura 3-4 páginas de rodapé. Aí depois volta o texto. Aí volta uma palavra só do texto. Uhum. Aí volta pro rodapé. Aí vai pro texto e volta. E às vezes você fica indo e voltando de páginas. Uhum. Porque você tá pegando vários pedacinhos de várias histórias. Uhum. Né? Então ele é muito louco. Tem um momento que você tem que virar o livro. O livro precisa ser colorido. Sim. Porque ele tem várias coisas que precisam ser coloridas. Então, tipo, ele é um livro que é muito difícil de adaptar. Pra imprimir deve ser caro, difícil de diagramar. Por isso que ele veio com um preço realmente absurdo, que ele foi lançado na pré pré-venda por, tipo, 300 e tantos reais. É, 300 reais, é. E... se não me engano, 300 era o preço dele. Na pré-venda tava 250, sei mas, lá. Mas, cara, de caro pra qualquer jeito. Caro, porque realmente, quando você bate o olho nele, você olha e fala, isso aqui nunca vai ser traduzido. Ninguém nunca vai se dar o trabalho de traduzir isso aqui, porque é tanta coisinha, não é só o texto da página, né? Tem página que vai ter um bloco de texto num formato de espiral, e aí dentro desse texto vai ter outro texto numa outra fonte muito específica, diagramado de outro jeito. Vai ter na capa, vai ter texto que tá aparecendo numa fotografia de uma foto polaroid, e esse texto em algum momento ele vai ser relevante. E tipo, esse texto tá em inglês. Então o livro inteiro, eles usaram todo o búfalo, sabe? Eles usaram todas as partes do livro pra contar essa história de alguma forma. E muita cor. É. Não são muita cor, mas negócio de tradução tem muito poema e coisa lírica, não sei lá o que, coisa que tem... muitos estilos diferentes de escrita, isso, né? E ele é, uma boa parte dele, como se fosse um artigo acadêmico, com muitas referências bibliográficas. Algumas verdadeiras, outras não. Exato. E aí, tipo, qual que você vai traduzir do inglês e qual não? Porque algumas referências... pesquisar cada uma, né? Então, exato, porque essa referência é uma referência verdadeira ou não é? Porque se não for, eu vou traduzir, entendeu? O nome dela, sei lá, referência Carlinhos, não sei lá o que, o sangue profano. Entendeu? E aí, ou você deixa The Profane Blood, sabe? Porque, né, quando você faz a referência bibliográfica, ela tem todo um estilo, né, que tem que ser feito, blá, blá. Isso, às vezes, encaixa na história. Nossa, é bem maluco. E é um livro bem maluco, né? Só queria completar que o André disse que já faz uns anos que ele comprou, né? Então, essa pesquisa que ele fez já faz um tempo, mas, felizmente, nós temos agora o Casa das Folhas em holandês, francês, alemão, grego, italiano, beleza, japonês, russo, polonês, sérvio, espanhol, turco e agora em português. É, eu lembro que eu comprei esse livro, tipo, foi logo que a gente mudou pra São Paulo, então, 2016. Ó, a primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi, acho que em 2007, 2006. Esse livro é, tipo, 2001, 2003? É, 2006, né? Uma coisa assim. É, começo dos anos 2000. Porque é muito louco, porque... ele é 2000, no ano 2000, março de 2000. Quando eu comecei a ouvir falar dele, foi quando o André comprou. E eu achei que ele era por volta daquela época, assim, o livro. E muito mais antigo. Mas o que eu tava falando de cor, Rafa, é porque isso encarece muito o livro. Sim. E quando a Darkside anunciou o livro, falou o quê? Tiragem limitada, exclusivo pra pré-order. É, seria essa tiragem completamente colorida. É, aí você fica... e ela falou que nem tinha garantia que ia lançar mais. É. Aí todo mundo ficou, caralho, como assim? Tá meio que forçando as pessoas a comprar a versão mais cara? É porque, assim, na descrição do anúncio fala isso de, ah, tiragem totalmente colorida, né? Falando de uma forma que vai ter outras tiragens. Só que o comunicado em rede social da Darkside foi tipo, é isso, não vai ter mais depois disso. Só que no livro, se você for, tipo, no comecinho do livro, onde vai estar lá o nome das pessoas que trabalharam, coisa do tipo, tem lá, tipo, como entender as informações do livro, até lá. Se o livro é totalmente incolorido, tal informação vai estar assim, tal informação vai estar assada, Se o livro é uma versão semicolorida, vai estar assim, assim, assim, assado. E se é uma versão só cinza, essas informações... então, tipo, ok, então eles talvez tenham planos de trazer essas três versões eventualmente com preços variados, eu imagino. E a gente achava que nunca ia ver esse livro porque ele nunca vai se pagar, né? Traduzir, adaptar esse livro não vai se pagar. É, pra lançar numa edição em massa, assim, né? Exato. Tipo, não tem interesse tão difundido assim, especialmente porque é uma coisa mais de nicho mesmo, né? As pessoas que conhecem, que vão saber, caraca, olha, esse livro de 300 reais, vou comprar, provavelmente é alguém que já sabe do livro, já tá empolgado pra ler, já tava esperando, né? É. E assim, por que a gente falou muito do livro nesses últimos tempos? É justamente por causa das influências que ele teve recente, e uma coisa que ele teve recentemente que ele influenciou muito foi o negócio das backrooms, dos liminal spaces, né? Que, eu não sei se no Dash de Control a gente falou sobre isso? No Dash de Control a gente falou do livro, mas não sobre... eu acho que não tava na... eu não duvido que já existisse na internet isso, sim, mas não tava tão forte ou tão na moda. É, porque começou a ficar bem forte durante a pandemia, né? No e Dash Control foi antes, né? Sim, no Dash de Control a gente falou do livro e a gente falou bastante de OCP. Ok, que também é meio que inspirado. Mas por quê? Como é que é a história desse livro? Como é que esse livro se dá? Ele é um livro que ele é uma história dentro de uma história dentro de uma história, né? Então você tem essas três camadas de história. Como é que é? A gente tem um personagem que é protagonista de uma dessas histórias, que é o Johnny Trent. Ele é um cara que mora em Hollywood, anos 90, final dos anos 90 já, eu diria. Bem vida louca, drogas, mulheres, bebidas, blá blá blá. Ele acaba por se deparar com esses manuscritos, certo? Navidson. Isso, o Registro Navidson. Registro Navidson. Né, que tipo, tinha um velhinho... chamado Zampano. Isso. Que ele morava no mesmo apartamento que um amigo dele, um amigo do Johnny. E aí esse velhinho morreu. Era um velhinho que esse amigo do Johnny sempre prestava muita atenção, era um velhinho cego, ele... Morava sozinho. Morava sozinho, blá. E quando ele morreu, o pessoal foi lá no apartamento dele, ele morreu no apartamento, né? Aí esse amigo do Johnny acha esse registro, esse baú preto com várias e várias anotações, sei lá o quê, e mostra pro Johnny, porque, ah, pô, Johnny, você gosta de inventar história, literatura, esse tipo de coisa, mesmo você sendo um porra louca. E aí o Johnny se interessa, e aí o negócio é que ele é mais um livro sobre loucura, assim. Porque o Johnny começa a organizar esses papéis, e aí o livro, ele é todo como se você estivesse lendo, na verdade, os papéis que o Johnny organizou. Então o Johnny organiza esses papéis, esse livro que o Zampano tava escrevendo, e ele vai botando as notas dele. Só que nas notas dele, às vezes ele pega várias páginas pra escrever sobre o que ele tá passando. E você vai meio que vendo ele entrando numa espiral de loucura e isolamento. Isso. Não sei se engatilhado pelas coisas que ele tá lendo nas notas. É, eu acho que é o que leva a entender. Porque no começo, né, você tem essa abertura onde o Johnny, ele tá te apresentando o que que ele vai fazer ali, né? Então, tipo, isso. Tem um pedaço que ele escreve, ele vai contando todo esse contexto de como que ele chegou nessa parada. E nesse pedaço, quando ele começa a falar o que acontece, quando ele começa a ler esses papéis e documentar isso, é muito aquele tipo de história que você vai vendo a pessoa lentamente perdendo o contato com a realidade, né? E ficando lentamente, levemente, mas cada vez mais e mais louca por conta desse contato, né? Uma coisa meio Lovecraftiana, sabe? É, sim, sim. E aí que entra o lance do Liminal Spaces e de Backrooms e tudo mais, porque o que começa a ser contado nesses papéis são observações muito empíricas, até muito lógicas e tal, sobre um ambiente que lentamente, assim, bem aos pouquinhos, vai se mostrando não fazer sentido, né? Porque, assim, o que que é? O Zampano, esse velhinho, ele está fazendo ali um livro que, na verdade, é um artigo acadêmico, um livro acadêmico sobre um documentário. Então, existe um documentário, que é o Registro Navidson, e ele está fazendo um artigo acadêmico analisando esse documentário. Então, as três camadas de história é o documentário. Nesse documentário que a gente tem a história do Navidson, que é um fotógrafo de guerra e tudo mais, que se muda com a família para uma casa, começa a registrar a vida dele, de modo a fazer uma composição artística, sabe? Ele faz uma atividade paranormal na casa dele, que ele bota câmeras em todos os lugares, blá blá, mas pra, tipo, mostrar o cotidiano dele com a família e as pequenas coisas. Ele quer fazer um registro audiovisual artístico com isso. Mas começa a acontecer nessa casa coisas estranhas. Não coisas estranhas à atividade paranormal, exato, mas a primeira coisa super estranha que acontece é eles saem de casa por um final de semana. Quando eles voltam, tem uma porta ligando o quarto deles ao quarto das crianças. Uma porta e um closet entre os dois. É uma coisa que não tinha antes. Como assim? Tem um cômodo novo na minha casa. E mais pra frente surge uma porta que daria pro quintal, só quando eles abrem, não dá. Dá pra um corredor, na verdade, né? E aí começa, né? Antes disso tudo mesmo, quando aparece o negócio, ele mede a casa, exato, por dentro e por fora. Começa a medir e ver, tipo, uma alteração de centímetros, né? Assim, de milímetros. Milímetro. Tipo, se eu não me engano, a primeira vez que ele mede, ele pensa, pô, a casa por dentro é 8 milímetros maior do que por fora. É. Como? E aí, é engraçado porque o Zampano, ele é alguém até estudado, com muitos contatos acadêmicos. Então, ele vai primeiro em busca do irmão dele pra ferramentas melhores de medição. Depois ele vai na faculdade, em contatos que ele tem, pra esses professores universitários ajudarem ele. Então, tipo... O Zampano ou o Davidson? O Zampano. Ah, porra. É, o Davidson. Ali, né? O Davidson. Navidson. O Navidson. Caralho. Os nomes difíceis também, né? É, né? Então, você tem essa história do registro Navidson, que pra mim é a história mais interessante. Sim. E o negócio interessante dela é que o Zampano está estudando essa história. Você não conhece essa história, ela não tá sendo contada pra você. Você não vê primeiro essa história e depois o estudo. Isso, não, você... Você vê a perspectiva dele. Você está vendo a perspectiva do estudo. E a perspectiva do estudo filtrada pela perspectiva do Johnny, né? Exato, porque o Zampano tá fazendo um artigo acadêmico bem acadêmico. Tipo, com muitas referências, ok? Toda hora... Ah, nesse momento, fulano vai lá e pega um pedaço de pão. Autor tal acha que tal coisa indica que pegar um pedaço de pão nesse momento para tal personagem poderia ser aquilo. Já outro diz que não sei o que, não sei o que. E aí é referência bibliográfica de tudo, assim. E aí, maluco, como que esse artigo vai cada vez mais desvirtuando também, né? Eu falei, referências bibliográficas gigantescas, assim. Tipo, tem um negócio que é tipo, sei lá, fulano deu dois passos, aí 32, né? Que é o número pra você ir lá ver qual que é a referência bibliográfica daquele momento. E aí, páginas. Páginas de referência bibliográfica com livros, livros, livros. Aí você vira assim, tipo, caramba, o que que tá acontecendo? acontecendo? É muito louco. E aí, então, e aí você tem a camada do Zampano, que quem é esse velhinho? Que história é essa que ele tá escrevendo? É uma história? É real esse registro? Porque o Zampano trata o registro Navidson como algo real, esse velhinho. Ele trata como se fosse realidade. Tanto que metade das fontes dele são fontes reais. Uhum. E as outras metades não. Mas ele trata como se isso tivesse acontecido. Eu, por exemplo, eu trato esse livro como realidade. Exato. Nem o Johnny Trunch existiu. Escreveu tudo, juntou tudo. E tem, inclusive, uma camada a mais de história, que são os editores que acharam o negócio do Trunch. E eles, às vezes, têm notinhas deles de tradução e coisas. Pô, sim. O Johnny não traduziu isso, mas a gente traduz aqui pra vocês. Uhum. Tanto que no começo do livro tem, tipo, não sei se você viu, tem, tipo, é uma nota dos editores. Ah, nós não sabemos se conseguimos traduzir tudo, blá, blá. Eu pensava que era uma nota brasileira, aquilo não é. Aquilo é nota dos editores do livro, né? Essa quarta camada misteriosa aí. Caralho. E aí, o Zampano, a gente sabe muito mais sobre ele pelos apêndices. E é porque, nossa, esse livro é até difícil de ler. Porque ele tem muito apêndice, esse livro. Muita coisa que tá no final do livro que não foi compilado. Porque o Johnny, ele pegou uma caixa com coisas escritas em guardanapo, sabe? E aí, você tem esses guardanapos, essas coisas, essas xerox de não sei lá o quê. No final do livro, você tem, tipo, cartas. É. E aquilo lá é uma história à parte. Porque a maior parte do que você sabe sobre a história do Zampano, você sabe pelos apêndices. Sim. Então, tipo, você tá lendo um negócio e fala, apêndice A. Aí você vai lá pro final do livro, depois da página 500, ok, apêndice A. Ah, pô, vou ler um negocinho aqui, não. 50 páginas de apêndice A. Aí você, caramba, e volta pra lá. E, de fato, tem mesmo uma outra história sendo contada nas cartas, né? Exato, não. As cartas, com, tipo, uma personagem importantíssima mãe, do registro Navidson, que é a mulher do Navidson, com a mãe dela, que é uma personagem muito importante pra trama, porque muito do conflito que tem dentro da casa é do Navidson com a esposa dele, sabe? E do conflito dos dois, assim, de tipo... De o autor até não falar, não é uma história de terror, é uma história de amor. E é uma coisa assim, é meio terror, meio amor, assim. O relacionamento dos dois, em vários sentidos. Tipo, eles se amam muito, mas ao mesmo tempo eles são muito frios um com o outro. E eles não demonstram nada, eles são muito proibitivos um com o outro. E por que isso? Você vai vendo nessas cartas a infância dela. E aquele vai e vem de apêndice e volta e lê aquilo. E lê três páginas de uma nota de rodapé e volta pra aquele negócio. E essa parte do livro tá em francês. Aí você tem que ver do que os editores traduziram disso. E aí que tá. E aí entra a camada mais alta da história, sem ser a dos editores, que é o Johnny. Que ele tá lendo esses arquivos e em vários momentos ele tá, pô, teve um texto aqui em grego. Eu não sei grego. Aí ele conta nas notas de rodapé como ele conseguiu traduzir isso, entendeu? Ah, eu peguei, fui amiga de não joguei sei lá quem. No chat GPT. Não tem, porque é nos anos 90. Ah, eu sei que a amiga do meu amigo sabia grego, blá, blá, blá. Aí tive um encontro com ela, blá, blá, e no encontro fiquei muito louco, usei cogumelos, sabe? E aí tem uma página inteira dele... Delirando. Que, não, que eu acho que ele escreveu enquanto delirava dos cogumelos da página. Não faz sentido nenhum, assim, é muito maluco. É um livro muito interessante. É muito interessante. As três histórias fizeram muito, porque as três são muito cheias de mistério, porque o Johnny tá ficando louco ou tá acontecendo coisas com ele? Porque o Johnny começa a ver monstros perseguindo ele, sabe? Ele começa a se machucar, ele jura que um deles arranhou ele, sabe? Ele tá ficando maluco? O que que tá acontecendo com ele? O que que é real? O que que não é real? O registro Navidson é real? O Zampano? Quem é esse moço? Por que os gatos da vizinhança começaram a sumir? Tipo, começa a ter um monte de mistério e coisa e você vai juntando na sua cabeça as coisas. Fora todas as brincadeiras metalinguísticas que ele faz, do tipo, tem um capítulo que ele fala sobre o SOS, o sinal SOS, né? Em vários momentos durante esse capítulo tem SOS escondido. Em pontos, em, sabe? Pô, imagina o inferno pra todos. Em ritmo, tipo, porra, é muito interessante. Nossa, tô amando ler o livro. Minhas maiores críticas a ele são o fato de que talvez é um autor masculino no começo dos anos 2000. E aí, o Johnny, o Trunch, às vezes entra a nota de rodapé e eu falo, pelo amor de Deus, quer essa nota de rodapé, não me conte mais. Uma página inteira falando de como ele transou com uma mulher e usou muita droga. E caralho, é uma página de como os peitos da mulher eram tão gostosos e ai, que pele branquinha. E nossa, tem uma que puta que me pariu. É sério, essa já era a quarta mulher que ele transava no livro. Que ela fala, eu não vou, ele vai tomar um café da manhã com uma mulher que ele desconhece pra pegar uma tradução de alguma coisa. E aí a mulher, eu não vou deixar você me comer. Aí ele, ah, tá bom, ok. Mas você pode gozar em mim. E aí ela deita e fica nua no chão e aperta os peitos. E ele fica descrevendo como ele gozou em cima dela. E tipo, ai, não, não, eu não quero, chega! Homem hétero, que ódio do homem hétero! Isso aí é preconceito contra o hétero, né? Isso, ele não é um homem hétero, mas me parece muito uma parada do cara do Hellraiser. Ah, sim. Como é que ele chama? Cliff Barker. Clive Barker. Isso, Clive Barker. Eu tenho um livro dele que eu nunca li, deve ler. Eu tenho Hellraiser. Olha só. Eu tenho alguma coisa da Colina? Casa da Colina? Mas não é dele, não. É, do Clive Barker. Não sei se é Casa da Colina. Como é que é o nome? Casa da Colina é... É um filme de terror dos anos 30. Não, não é a Casa da Colina o nome. É, peraí, eu vou achar. Mas tudo que eu tô absorvendo, Rafa, você tá falando, e tudo que eu consigo visualizar na minha cabeça é aqueles vídeos de TikTok que é alguém explicando uma coisa com alguém cortando sabonete, com alguém jogando Subway Surfer. Era com... o TikTok da sua época. É tipo isso, cara. Tipo, é um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo e se não... A impressão que dá é que você não consegue focar muito em nada, porque quando você começa a focar em uma coisa, a outra coisa rouba sua atenção. Mas é tipo isso, ele é todo picotado. A história é toda picotada. Eu comecei a ler quando só tinha inglês, né? E um dos motivos que eu não consegui em frente, primeiro, que ler inglês ele é naturalmente mais trabalhoso, né? Por não ser a minha língua principal. Mas foi quando eu tava engajado, muito engajado numa história e veio uma parada dessa. Putz, pra progredir agora eu preciso ler 3 páginas e ir lá no apêndice ler mais carta pra caralho de uma parada que eu, no momento, não estou interessado. Talvez quando eu lesse eu ficaria. Eu tipo, não, peraí, eu quero saber mais disso aqui. Me dá mais disso aqui, eu não quero voltar pra essa outra história. E aí eu parei, e aí eu dropei nesse começo ainda. E aí que tá, você falou que, eu lembro um negócio de TikTok, mas o fato de que boa parte dele é como se fosse uma análise acadêmica, ou completamente anti-TikTok, porque... Não, só no sentido daquele vídeo, né, específico. Porque não necessariamente, às vezes, ele tá analisando o registro em si, mas do registro Navidson, mas coisas que vão ser artisticamente tangenciais ao registro, porque ele lida como se o registro fosse verdadeiro, mas como se ao mesmo tempo ele fosse uma obra de arte feita pelo Navidson, entendeu? Então, tipo, o que o autor quis dizer sobre isso? Tem um momento que ele começa a discutir sobre o eco, o que é o eco, como é o eco na filosofia. Humberto Eco? Exato. Não, o que o eco era na mitologia? O que o eco significa? Ele significa a distância entre o humano e o divino? O humano é um eco do que é um divino? E ele discorre sobre isso e filosofa e pega autores e tipo, eu sentia que eu tava lendo coisas de faculdade, assim, sério, assim. Caramba, várias das coisas que ele tá citando, bibliograficamente falando, são citação real, sabe? E, inclusive, vários momentos, eu tenho certeza que ele usa esse formato pra criticar coisas... A academia. É, pra criticar a maneira como são escritos artigos acadêmicos, como essas informações são dispostas, assim, sabe? Mostrando assim, isso é muito utilizado pra falar, às vezes, abobrinha. É. Pra falar abobrinha com propriedade, pra sabe? Falar e não dizer nada. Isso, exato. Mas assim, esse livro é interessantíssimo. Assim, nota 10 então, de se fosse naval. Uma nota naval, em questão de interessância, esse livro é 10, é 11, sabe? Nossa, eu tô fascinado, quero muito continuar a ler e terminar, eu tô na metade dele, mais ou menos. Eu ia perguntar quantas páginas você viu, mas é tudo na moda caralho, então é difícil saber. Então, até porque, por exemplo, ele começa com as páginas com o Johnny, né? Que é tipo uma parte só dele. E aí é uma numeração em números romanos. Depois passa pra números arábicos. Então, eu devo estar na página 200 e tanto de... Mas quantas páginas de outras apêndice, coisas? Exato. Aí o apêndice são mais tantas. Do registro Navidson são 500. Então, tipo, é difícil saber. Mas é um livro grande, né? É um livro bem grande. É rechonchudo. Bem rechonchudo. Pesado, né? E assim, fazia tempo que eu não lia livro físico. Ler um livro físico pesado de novo. É tipo, nossa, como é difícil ler livro físico? Você tem que ficar segurando as coisas. Posição, porque cansa. Isso, nossa. É um saco. Kindle veio pra vencer. Por isso que o videogame é mais legal. Isso. Muito mais legal. E lembrando, esse livro não funciona no digital. Exato. Não tem como. Não tem como. Então fica aí a recomendação do Rafa para a Casa de Folhas de Mark Z. Danielewski, que é irmão da Paul, aquela artista musical. Que tem música no Alan Wake. Ah, olha que interessante. Inclusive, galera, se vocês têm interesse sobre esse livro, corre. Que eu acho que esse livro nunca mais vai existir e as edições dele estão agora. Quem quiser comprar o meu, eu vendo por R$2.000. Porra, eu vou esperar alguém terminar de ler e vou pegar emprestado. Esperto. Eu acho que a Darksider não vai fazer mais reprint, não tão cedo, pelo menos. E ele é caro no mundo todo, aparentemente, que quando eu tava pesquisando os idiomas, uma das coisas que apareceu aqui na pesquisa foi: por que que House of Leaves é tão caro? Faz sentido. Então, vamos largar livro? Chega de livro, Sushi. Você vai trazer livro pra mim? Não traz livro pra mim, não? Putz, André, eu sinto muito. Mas eu vou trazer anime pra você. Yes! Eu acho foda que, assim, o Tengu ficou falando, queria transformar meu cérebro num peito de frango. E vai ler livro. Não. Mas é um livro que é tipo anime. Não. Entendi. Mas você assistiu My Isekai Life? Não, aí realmente... Eu sinto muito. Por que você foi fazer isso, Rafa? Ai, pior que é assim, é tão... ruim, mas é medíocre e não é ofensivo nem criminoso. Então, de boa, sabe? É, tem tanta coisa que é pasteurizada, mas... É, enxergar a tinta secando... olha, era... Chupar gelo... É mais cultural, assim, sabe? Mais Sekai Life parece um anime que passaria no South Park quando eles tivessem parodia. Obviamente, Mais Sekai Life é o nome dele na Netflix, porque o nome dele é... Mais Sekai Life, o dia em que eu me tornei nível 99 enquanto comia biscoitinhos com a minha avó no parque, ela morreu atropelada por um caminhão. Entendi, assim. Entendi. Mas que anime você vai trazer pra gente, Sushi? Eu vou só encerrar, que assim, a verdade é que eu não tenho feito muita coisa na minha vida, não. Uhum. Eu quase não tenho assistido nada, assim, eu tenho assistido pouca coisa, na verdade. Não vi Duna, não vi Godzilla. Absurdo. Não vi História Americana. Na História Americana? Ficção, não, Ficção Americana. Eu vi parte dele, mas não terminei ainda. A Thalissa dormiu, não é? É, dormiu. Série, essas coisas, tá difícil. Eu assisti The Bear. Eu assisti a série The Bear. Toda? Todas as temporadas? É, só tem duas temporadas até o momento. A terceira e a quarta estão sendo gravadas simultaneamente, supostamente, que normalmente não tem bom histórico dessas coisas, né? Filme gravado junto, série gravada não, junto. Pô, não, pô, é... Não, série às vezes tem, porque... A Senhor dos Anéis deu certo. É. Mas, boa série, The Bear, boa série. Eu vi um musical do Beetlejuice, que eu comentei num Saideira, do que isso? É verdade, uhum. Que o André ainda não transformou em som. Desculpa. Mas das coisas que eu vi e fiz recentemente, as que eu mais gostei foram dois animes específicos, que eu já falei no Fora da Caixa, mas quando tinha, tipo, dois, três episódios. Que é o Frieren e o... Dungeon Mesh. Mesh? Dungeon Mesh? É. Tem um nome em inglês. Ele Delicious é um no... in Dungeon. É, e em português é... A Dungeon Deliciosa. Eu esqueci, porque o mangá tá sendo publicado, ou vai ser, ou tá sendo publicado pela Panini. Uhum. E tem o nome em português, mas eu esqueci qual. É, o Frieren tá sendo publicado no Brasil, está em dinheiro com o Japão até. Ah, olha só. O Frieren. Pode crer. Pelo menos nos volumes. Encadernado. Isso. Uhum. Até onde eu vi, pelo menos, tava acompanhando. Tá Delicious in Dungeon mesmo, o mangá no Brasil, infelizmente. Ah, tem, ó, comidinha... Calabouços e Delícias. Calabouços e Delícias. É o, porra, é o subtítulo. Calabouços e Delícias é muito bom, hein? É. Parabéns, Panini. E eu só queria completar, não vou me alongar demais aqui, eu só queria dar a impressão de quem viu o primeiro cur do Delicious in Dungeon, do Calabouços e Delícias. Isso, por favor. É, e quem terminou o que existe de Frieren, infelizmente anunciaram que vão fazer mais. Uhum. Você vai falar spoiler de Frieren? Não, ah, não, okay. Não. Só é porque quando eu falei, Frieren, tipo, tinha, sei lá, 6 episódios, tinha muito pouco na época. Uhum. Eu, pelo menos, tinha visto pouco. Eu comecei a assistir meio atrasado, Frieren, fui ver por causa da repercussão, o Calabouço de Delícias, que eu comecei a ver já no lançamento, porque era trigger e a temática me parecia interessante. Sim. E os fãs do mangá, quem gosta desse mangá, gostava muito desse mangá. Uhum. Mas o Frieren, eu acho que no momento, tá certo que é o calor do momento, né? Tipo, é igual a pesquisa dos personagens, os personagens mais importantes dos videogames que fizeram no BAFTA. Mais icônicos, é. E tinha lá a Shadow Heart, né? Porque uhum. O jogo saiu ano passado, então tá fresco na cabeça das pessoas. Mas eu colocaria top 5, top 10 com segurança, assim, de animes que eu já vi, de favorito, só. Assim. Eu brinquei, né, no Discord de jogabilidade, que eu falei, ah, não, eu vou juntar dinheiro e pagar por um reject só pra todo mundo ser forçado a assistir. Que eu já deixei bem claro que eu, hoje em dia, só assisto animes se me pagarem. É isso. De tanto que eu gostei do Frieren... Ideia de meta pro jogabilidade. Reject de Frieren. Pode ser? Os fãs de Frieren gostam muito de Frieren. Então. É, a gente pode ver se o pessoal anima trocar um reject de Yu Yu que a gente falou por um de Frieren. Não, reject Yu Yu vai rolar. É, vai rolar. Não vem com essa não quer? Não vem fugido, não. Pois é. Mas o Frieren, pra quem não sabe, pra quem não ouviu eu falando no outro Fora da Caixa aí, tá dentro da sua própria caixinha e não viu a repercussão do Frieren no mundo, a ideia dele se passa no universo fantástico, ele não é isekai, tem que explicar hoje isso em dia, hoje em tem dia. Tem que falar, é. E a ideia dele é como se fosse, tipo, ah, e se aconteceu, tipo, um Dragon Quest, é bem inspirado em Dragon Quest mesmo, uhum. E o grupo de heróis foi lá, derrotou o vilão, e o que acontece depois disso? Porque normalmente as histórias contam até aí, né? É tipo o Shrek 2. E não foi uma quest... Pô, eles fizeram assim um ano, não. Foi tipo 10 anos juntos isso. Até derrotarem o vilão. Isso. Foi uma viagem pelo mundo, assim. É, o grupo de heróis passaram 10 anos, né? Entre a capital que eles receberam essa missão e até, de fato, viajar na puta que pariu até onde tava o Rei Demônio e derrotar ele. Igual o Shrek 2. Exatamente. Mas o twist dessa história é que o ponto de vista que você vai ver dela vai ser dessa personagem chamada Frieren, que eu descobri que o nome de todos... todos os personagens dessa história são palavras em alemão. É, pois é. E eu vi até, tipo, alguns espectadores, leitores alemães falando que no começo eu menosprezava, tipo, por que que eu vou ler uma história da maga elfa? Da maga Frieira. Chamado Fria. O nome dela é Fria. E o herói, né, que eu vou falar daqui a pouco, que é o Himmel, eu acho. Himmel. É céu. Todos os personagens é a maneira mais simples de reduzir aquele personagem em uma palavra, assim, de uma maneira meio caricata até. Aí eu vi algumas pessoas que o idioma nativo é alemão falando, tipo, ah, por que que eu vou assistir isso? Por que que eu vou ler isso? Aí depois lê e fala, ah, não, pô, é maneiro, né? Apesar dos nomes, é maneiro. Então a gente acompanha a Frieren, que é uma elfa maga. E é elfa seguindo a lógica de elfos do Tolkien, de imortal até que se mate. Não morre de morte morrida, somente de morte matada. Exatamente. Então ela é muito velha. Ela já viveu muitos anos. Eu não vou entregar aqui, não que seja importante, mas ela viveu muitos anos. E esses 10 anos que ela passou com o grupo, pra ela, não é nada. Pra ela foi, tipo, passou um mês ali com eles. E o primeiro episódio já fala isso, né? Tipo, o grupo, né? Tipo, emocionado. Pô, a gente conseguiu, né? Agora a gente vai cada um pra um lado. E meio, né, chorando e tal. E ela, o que que vocês estão assim? Tipo, a gente não passou nenhum, nada junto. A gente nem mal se conheceu. É. Não, e, pô, daqui a 50 anos a gente vai se ver de novo. Pô. É, tipo, que eles combinam, né? Tipo, ah, daqui a 50 anos a gente se reencontra. Isso. E pra ela, tipo, ah, pô, 50 anos, pô, daqui é o quê? Um aninho, né? A gente se reencontra. Quando ela vai reencontrar a galera, ela reencontra o Himmel, que era o herói da party, né? O protagonista, digamos assim, da party. Ele já tá velhinho, caduco, e prestes a morrer. Então a história é ela lidando com, enfim, a ficha caindo. Aquela ficha da tirinha da Laerte. Caiu 80 anos depois. Porque o velhinho, o protagonista, o herói, morre. E a história se passa, de fato, 80 anos depois da morte dele já. Então já se passou muito tempo. Todo mundo morreu já, dessa galera. Só tem a Frieren, né? Viva. É a Frieren. E a premissa é ela refazendo os passos dessa jornada, remoendo os sentimentos que ela meio que ignorava, não dava atenção. Então ela tá que nem o gamer de 40 mais, só vivendo de nostalgia. Mais ou menos, assim, ó, o meme de Frieren é, acontece uma coisa, flashback pra essa coisa acontecendo com ela e a galera original, e ela ficando emocionada e felizinha do flashback. Gente, que esses dois primeiros episódios, que foi o que eu vi, vi dois ou três, me deram depressão, que eu acho tão triste esse conceito de a vida passou e você nem percebeu, o negócio tipo, nossa, eu amava essa pessoa, nem sei o que é amor, mas eu amava essa pessoa, e ele morreu 80 anos atrás já, sabe? E eu não percebi o que era amor enquanto eu vivia ele, problema, só muito depois. Problema de elfo, não me relaciono. Nossa, dói demais, gente, dói demais. Mas a parada é, parece que vai ser muito triste com essa premissa, mas é muito quentinho. O Rafa viu dois episódios. E nunca mais. Não, mas, eu vou ver se. Mas a história, ela é muito positiva no final das contas. Ela tem uma perspectiva muito otimista. Singela, otimista e bonita dos sentimentos da personagem. A própria Frieren, ela não tem essas lembranças de uma maneira triste. Ela não remói isso com a amargor e tipo, nossa, não acredito que eu... Ela fica feliz com os momentos que ela passou, apesar de ela só estar percebendo o quão importante esses momentos foram pra ela, meio que tarde demais, de certa forma. Eu vou ali me matar rapidinho. Já volto. Mas a parada é, os personagens são muito bons. A maneira que conta essa história e pesca nesses flashbacks, eu acho muito bons. Tem uma personagem que é meio que a Frieren do tempo presente, que ela tem uma aprendiz, que é uma humana, que é a Fern, que a dinâmica das duas é simplesmente maravilhosa, perfeita. É muito bom ver as duas interagindo. O que é curioso é que a Fern lembra um pouco a elfinha do Dungeon Mesh, em termos de personalidade, e as pessoas... Curiosamente, tem pessoas que odeiam as duas porque... Mas que tipo de personalidade? Que tipo, a Fern, ela é meio que adolescente. Ela tem, tipo, 16 anos, 15 anos. E ela é humana. E ela é humana. Então ela é muito impaciente com a Frieren. Porque a Frieren, tipo, tá fazendo a jornada. Ah, chegamos numa vila nova. Vamos passar, tipo, uns 6 meses aqui? Porque a Frieren, pra ela, 6 meses não é nada. E ela quer dia. É um bate-volta. É que ela quer conhecer a região. Ela quer conhecer a vila. Ela quer conhecer os costumes. E a Fern, ela não quer perder tempo nisso. Tipo, não, a gente tem que fazer a jornada, pelo amor de Deus, já levou 10 anos antes, você quer levar quantos anos agora? Eu vou morrer, a gente não vai terminar essa porra. Então ela é um pouco impaciente, ela é um pouco emburrada, assim, das coisas, então ela fica fazendo muito aquela carinha de bochecha, tipo lá, enche as bochechinhas de fazer birra, assim, pra algumas coisas. E as pessoas não gostam dela porque ela às vezes faz uma birrinha aqui. Entendi. Logo você defendendo adolescente agora, Sushi? É que ela é muito fofa. Entendi. E a mesma coisa é o fim do Dungeon Mesh, né? Tipo, ah, eu não quero comer os monstros que vocês mataram. É tipo, as pessoas não gostam dela porque ela não quer comer os monstros. E ela faz careta porque ela não quer comer um monstro. Ela é o contraponto, gente. A internet não consegue. Ai, ai, é. Mas Frieren é muito interessante que ele começa essa premissa e vai crescendo, apresentando os personagens de uma maneira muito cativante, mas ele cai num problema de anime, de mangá, que ele coloca o arco de campeonato. Gosto. O final, os últimos 8, 9... Eu ouvi dizer aí, que assim, ele vira um Hunter x Hunter Light, assim. É. O finalzinho do que tem do anime, ele é meio que um período de campeonato, porque eles chegam numa cidade que é meio que a capital da magia desse mundo. Pra avançar além de lá, você só passa se você tiver o título de mago fodão, Pica das Galáxias. Uhum. E a Frieren não precisa, ela não tem, mas ela não precisa por motivos X. E a Fern precisa fazer a prova. Então a gente acaba acompanhando a Fern e a Frieren fazendo essas provas pra serem a maga Pica das Galáxias. Vai pra uma dinâmica que eu não tô lá pra isso, sabe? Uhum. E pra mim acaba ficando meio chato, meio arrastado. Eles apresentam, de repente, 50 personagens novos. Perde muito tempo apresentando eles. Provavelmente eles vão ser importantes no futuro, mas quebra a dinâmica que tinha antes pra uma que é menos interessante. Sim. Que provavelmente vai ter um payoff no final das contas, mas enquanto você tá lá, só tá tipo, pra quê? O que eu tô fazendo aqui, sabe? Não é isso que eu quero. Uhum. Então é meio... Eu quero ficar triste, eu quero ficar melancólico, relembrar o passado e remoer meus arrependimentos. E é meio chato, só meio maçante esses episódios. E é meio que um consenso geral de que é o pior arco do mangá até hoje. Sei. Que o anime, meio que metade do que tem de mangá até hoje, a história não acabou. É meio que um consenso de quem tá lendo o mangá que de fato é a pior parte da história. Uhum. Porque depois meio que volta a ser o que era e segue mais naquilo mesmo. Aí é meio triste, porque é esse arco que acaba o anime. Aí o anime acaba meio que num ponto meio... Deixa um gosto meio ruim na boca, assim. É, tipo, o último, penúltimo episódio meio que volta um pouco mais pra dinâmica do que era. Pô, eu ouvi o pessoal falando que o último episódio é muito, muito bom. É legal, o último episódio é muito bom. Mas, tipo, esse conjunto ser meio que o arco final é meio que, tipo, a... Mas pensa que foi só isso. Da agora pra frente não volta mais nisso. Pois é. Exceto o último arco que ainda vai ser feito no mangá, que vai ser um campeonato, não, novamente. Não, vai ser vai guerra ser de magos, só tipo... Torneio das Trevas. Não, então vai surgir uma formiga muito forte. E o engraçado é, a história não é sobre combate, lutinha e tudo mais. Mas o anime, como ele é da Bones, ele é muito bem animado. Então, tipo, ele é muito bonito. E quando tem porradinha, é muito bem animada. Mas eu acho engraçado que, tipo, não me incomoda. Quando vai ter briga, tipo, ah, vamos matar o dragão. A luta com o dragão é, tipo, 1 minuto, 2 minutos. E tem gente que reclama, ah, nossa, tem muita lutinha no Frieren. Tipo, não tem muita lutinha, não. Tem, de vez em quando é muito curtinho. Bota mais luta, eu quero mais luta. É, mas eu tô apaixonado nessa história. Cogitei comprar mangá, aí eu vi o preço, eu desisti. Que é, tipo, R$40 cada volume. Brasileiro? Brasileiro, tem todos no Brasil. E é R$40 cada volume? É, tipo, R$37,90, sei lá. É o preço normal de mangá hoje em dia. Putz, é verdade, faz tempo que eu não compro mangá, é isso. E são, tipo, no Brasil acho que tem, sei lá, 8, 9 volumes. Não. É muito dinheiro. Dinheiro. Aí eu falei, ah, tô de boa. Aí eu não li, vou esperar. Tem que comprar pra pagar os tradutores. É, mas isso tá caro. Yes. E o Delicious in Dungeon, o... como é que é mesmo? Masmorras e Delícias. O Masmorras e Delícias? Calabouços e Delícias. Calabouços e Delícias. O Calabocas e Delícias? Uhum. Ele é... Eu tô meio que curioso pra ver o que vai vir pela frente, porque eu não tô em dia, porque quando terminou essa primeira metade da temporada, falaram que ia ter uma pausa. Aparentemente a pausa foi tipo 1, 2 semanas, porque ele tá rolando ainda e eu não tô sabendo. Pode crer. Eu tô atrasado nos 2 episódios aí. Ele tem essa premissa que eu comentei da outra vez de... É baseado, né, inspirado por jogos Dungeon Crawler. Eles têm uma dungeon que é basicamente um reino, que é uma dungeon mágica. Então, tipo, ah, o primeiro andar é tipo um calabouço cripta, uma necrópole. Aí abaixo da necrópole é uma floresta, foda-se, com céu e o sol e os caralho. Ah, e debaixo disso, é o castelo. Vocês estão dentro do castelo. Ah, mas faz sentido no diagrama que eles mostram, porque, tipo assim, um reino que está debaixo da terra, foi parar debaixo da terra, e ele ressurgiu embaixo do cemitério, por isso tem a necrópole, é o primeiro andar, depois é o topo das árvores que cresceram lá debaixo, entendeu? Não, mas a parada é que tem um céu lá dentro, é uma masmorra meio mágica nesse sim, sentido que eu quis mas dizer. Mas depois é o topo do castelo, depois é o meio do castelo, depois é a parte de baixo do castelo, depois é a cidade que ficava embaixo do castelo, então até que faz bastante sentido eles mostram geograficamente. Eles mostram um recorte... Tipo, um corte vertical, um assim. Um corte vertical da dungeon. Pra quem jogou aí... qual que é? O Megami Tensei. Uhum. A dungeon Megami Tensei tem um recorte vertical também. O Megami jogo Tensei? É, o Megami Nossa, Tensei. Muita gente... Até o Tartarus tem um recorte vertical da dungeon. É verdade. É. Que mostra, tipo, os andarezinhos, assim. O contorno em volta, pra você ter uma noção do que é e tal. E tem toda a lore do... O castelo era de ouro. E quando os personagens estão lá, não tem mais ouro. Porque todo mundo já saqueou os ouros na parede do castelo. Mas a parada, a princípio... princípio que é divertida do Dungeon Mesh, do Calabouços e Delícias. Do Cala a Boca, Sua Delícia. É isso. É que ele é muito leve e bobo. Tipo, isso que o Rafa... Ah, eu gosto de ver esses secais assim, porque, tipo, é uma parada meio despretensiosa pra desligar a cabeça e assistir. Ele é meio que é isso a princípio. Ah, bem a princípio, porque eu acho que ele começa a se tornar bem interessante na lore, nos personagens. Mas no final desse primeiro metade. Não, mas nos personagens, bastante, assim, tipo, do... Pô, por que que personagem... A maneira como eles lidam com cada coisa, como eles são... É, eles começam a falar sobre a personalidade então, de cada um deles. Então, tipo, o... O que motiva cada um, o que ele faria nessa situação tão complicada assim, eu não acho que ele... me parece ser o básico pra uma história normal, mas pra um isekai... É, pro isekai... Eu... É. Não, não é o isekai. Que Dungeon Mesh tipo... seja um isekai, isekai-like. Ele é fantástico, medieval, mas não é isekai. É porque ele tem essa premissa de vamos comer um monstro da dungeon. É literalmente um monstro do episódio. Exato. E tipo, qual monstro a gente vai comer nesse episódio? Às vezes dois até no episódio, se der sorte. Mas isso vai deixando, né, de ser. Então, porque ele começa a ser uma história mais fantástica, mas né? Mas isso que é a parada. Não deixa de ser. Ele só coloca outra camada em cima. Exato, sim. Então, eu até a gente falando, tipo, ó, você que terminou de assistir o anime, saiba que eles não param de comer os monstros. Sim. Esse é o foco. Se o Twitter me informou corretamente, essa outra camada que eles põem em cima de cozinha monstro é lésbicas. Isso. Isso. Não. É lésbicas e um anão sacudo. Anão, um anão gostoso. É, objetificação dos caras. É assim, todo mundo é gostoso. Uhum. É, verdade. O anão é gostoso, o protagonista é gostoso. Ele é mesmo. Só o Heflin ali que você fica meio esquecido no churrasco. que ele é adolescente pai de três, né? Então, ele é um Heflin, verdade, né? Então ele é bem adulto. O engraçado, spoiler de piada. Uhum. Depois é apresentado que ele é, tipo, tem, sei lá, 40 anos e é pai de três filhos. Isso, Só que ele tem cara de criança. Ele parece muito, sabe quem? O Alex Kidd. Toda hora eu falo, Alex Kidd. Que ele é orelhudinho. É, os Heflin são orelhudinhos. Nossa, eu adoro o design das raças desse mundo, porque tem os... Como é que é as raças lá de D&D, que é tipo umas hienas? É Kobold? Kobold. Os Kobold desse mundo é cachorro. É um cachorro, bípede. Incrível. Humanoide. Incrível. Maravilhoso. Oh, aquele episódio do Mímico, pô, muito foda, muito legal. É muito, muito legal o episódio do Mímico, que é do backstory do Heflin. É. Ele odeia Mímicos e fala por que ele odeia Mímicos. Não, não os artistas de rua. Isso, os baús. Droga. Que tem criaturas dentro. Mas assim, vocês estão falando, né, sobre comer o bicho, né, e não deixa de ser sobre isso. Eu só assisti o primeiro episódio, né, que eles comem o escorpião louco. E o cogumelo. É, o cogumelo. E a água-viva, isso, slime, né? Isso, é. Que é uma maneira muito criativa de se comer slime. E o lance é que é o especial desse anime, eu senti vendo só um episódio. Estou aqui muito informado pra dizer pra vocês qual é o especial desse anime. E que não vai assistir mais com base no primeiro episódio. Isso. Ah, não é que não vou... É, não me fez gol. Continua, é uma boa história de fantasia, eu, né? Eu imagino que sim, mas é tanta coisa pra eu gastar meu tempo. É, vai por lá exemplo, ver Sekai Life. Não, eu vou lá ver reality show de coreano bombado. É. Mas o que eu senti que é especial é que eles não vão só cozinhar o bicho, eles vão... Mostrar o processo. Mostrar o processo e usar a lógica da nossa culinária que existe no nosso mundo, as técnicas, os tipos de preparo, os tipos de ingredientes que existem, aplicando pra ingredientes e criaturas e coisas mágicas. Isso, né? Exatamente. É meio que um food porn de criaturas mágicas, assim. Por exemplo, a água-viva que o André falou aqui no primeiro episódio. Pô, água-viva, como é que você vai comer... É o slime, né, na verdade. Como é que você vai comer o slime, né, desse universo de... Que é só um bicho, normalmente até ácido, né? É um blob de ácido senciente. Eles matam e quando o bicho morre ele resseca, eles desidratam, viram tipo uma alga. Uhum. E usa como se fosse alga na vida real, pra fazer caldos e coisas, né? Eu achei que eles iam fazer um paralelo com água-viva. Lembra que a gente comeu água-viva desidratada? Sim, sim. Mas eu acho que é o paralelo que eles fazem, por isso que eu até confundi, falei água-viva, porque me lembrou... A água-viva que a gente comeu. Quando vou falar do escorpião, vou falar, ah, olha, aqui é a parte venenosa, como é que a gente evita ela, como é que a gente faz o corte, né, como é que a gente serve, qual que é a parte mais adequada pra se comer, né? Então, esse tipo de detalhe eu não tava esperando e me pareceu ser, dado que eles mantêm isso até o final, realmente um dos focos, né? E isso é uma das coisas que deixa ele único, mas como o Rafa tá falando, a parada é, aos poucos, você vai conhecendo você como espectador, porque eles já conhecem bem essa dungeon, porque a autora, ela coloca o loop de Dungeon Crawler de morrer e sair da dungeon, ou você ter que, de tempo em tempo, sair da dungeon e voltar pra cidade pra voltar mais forte pra dungeon. Uhum. Ela implementa essa lógica no universo, porque a dungeon tem uma maldição nela, isso já veio informação quase no final já dessa primeira metade, que quando você morre, a sua alma fica presa no seu corpo, o que não acontece na superfície. Por causa disso, clérigos com a habilidade de ressuscitar encontrar, pode encontrar o seu corpo, sei lá, 2 semanas depois, num período que ele ainda não tá apodrecendo, e te ressuscitar. Uhum. E vir o curandeiro e te curar. E você tá pronto. Só que eles colocam aí o capitalismo nisso, de que as pessoas só fazem isso pra cobrar o dinheiro do tratamento. Então, muitos desses personagens que a gente tá vendo já morreram, foram curados, saíram, voltaram inúmeras vezes. É, então, tipo, eles lembram assim, pô, a minha primeira morte, nossa, foi horrível. É. Né? Nossa, a primeira vez que eu morri. Nossa, eu morri assim, já foi horror. Essa é a premissa, inclusive, né? Que eles estão tentando salvar o irmão de alguém. A irmã do protagonista. Ela foi devorada por um dragão e eles estão tentando salvar ela antes do corpo ser digerido. Isso. Que senão não vai ter como ressuscitar ela, né? E eles estão descendo, né, de novo a dungeon. E conforme a gente vai descendo, apesar dos personagens já conhecerem, você não conhece. Então eles vão falando da dinâmica do mundo de uma maneira mais casual entre eles, mas você vai aprendendo sobre essa dinâmica. E a dungeon tem muitos mistérios que até eles não conhecem. Exato. Ninguém sabe da origem dessa dungeon exatamente, de onde ela veio, quem criou. Sabe que é mágica, mas quem foi o mago que criou? Uhum. E por que as pessoas querem descer aqui? Ah, porque tem tesouros, recompensas e tem um desejo que vai ser realizado pra quem chegar no final da dungeon. Teoricamente. E por que a alma fica presa quando a pessoa morre dentro dessa dungeon? O que que tá acontecendo aui? E existem grupos que querem descobrir isso, sabe? É, tem motivos políticos que são pincelados de vez em quando. É, então ele tem essa dinâmica do mundo, ele tem meio que flashback dos personagens em contextos que vai falar mais sobre eles, de por que eles se comportam, pensam assim e tal. Tipo, a Elfinha, o backstory dela é interessantíssimo. Eu acho que ela é a personagem que tem um potencial mais interessante pro lore da história, assim. Eu acho que é a minha personagem favorita. Eu fiquei muito surpreso as pessoas não gostarem dela só porque ela é chata pra comer. É a graça, é o contraponto. Eu me sinto representado. Mas as pessoas falam que é chato quem é chato pra comer. O André sabe disso. Eu sei. Não, coitado. Sofro muito. É, mas a parada que eu queria... Vou cortar uma cebolinha aqui pra você. Mas o que eu queria acrescentar só do Calabouços e Delícias era isso. Esse aspecto é muito interessante. Então, tipo, ele tem essa história tradicional, de certa forma, por cima dessa história culinária, que é muito interessante. Uhum. E ele é apresentado com esse tom meio que de mistério e segredo e algo meio que proibido, assim. Tem um personagem que aparece no final, que quando ele aparece, dá a entender que vai mudar a dinâmica dessa história agora. Só que aí depois as pessoas falam, não, tipo, vai continuar sendo, eu tenho um problema gigantesco, precisamos lidar com esses monstros, o que a gente faz? Ah, a gente cozinha eles e come e segue a vida, sabe? Mas mesmo assim, tem umas partes bem drama. Tem. Drama tem. E tensão, medo, e meu Deus, como é que eles vão resolver a situação e o que vai acontecer? Sou eu. Tem personagens assim que acontecem ferimentos que você pensa, e agora? O que vai acontecer? Aí é mundo mágico, é o que não aconteceu nada muito grave, não. Ah, mas eu acho que coisas graves parecem que vão acontecer, sabe? Há vários momentos eu fiquei muito preocupado com os personagens. Era você que começou a assistir e não tinha gostado de cara e depois foi sendo conquistado ou não? Não. Acho que talvez tenha sido o Kitsune. É então. Você, na verdade. É, mas assim, é engraçado que ele é um anime da Trigger que não tem cara da Trigger, ele não tem os clichês visuais da Trigger, no máximo em cores, assim. Porque, tipo, o dragão é um vermelho que eu olho e penso, é um vermelho muito Trigger, que é um vermelho muito berrante, assim. Mas de resto, o que eu diria que é Trigger é muito bonito, muito bem animado. Segundo quem leu o mangá, eles estão adaptando muito bem. Parece que tá sendo uma ótima adaptação. Porque parece que eles têm mudado detalhes aqui e ali das situações pra encaixar na animação, mas mantendo o espírito da intenção no mangá e tal. Mas fica as recomendações de animes recentes que eu gostei bastante, que é o Calabouços e Delícias e Frieren, que Frieren. No Brasil tem nome em português. É, Jornada para o Além. Jornada para o Além, obrigado. Pô, que nome bonito. Tá aí. O cara assiste desenho japonês, já ao invés de ler livro. Ai, que piada. The memories don't fade, surprise and fade for days. You're elegantly wasted before you lost your spark. Took acid in the park while living in a basement. Now is it strange I can't connect? It isn't strange, but I could check. Walked around to where we kept the box of wax. Lately I know. Once it's lost, it's never found. Buried in the ground. Hope lives. I read the parking rules as Amsterdam unspooled and trucks sped out on the fedrin. The things we used to see, the sandhogs in the street, the chickens in her bedroom. Is it strange I can't connect? It isn't strange, but I could check. Walked around to where we met the first time, overwhelmed, and I know once it's lost, it's never found. Da caixinha.